Ficheiro 69. A figura de Gailey desapareceu nos fetos acima de mim, quando parei para raspar um pouco de casca de álamo para o meu cesto. Os glóbulos de seiva seca na casca papirácea pareciam gotas congeladas de sangue, o vermelho escuro resplandecente da luz do sol preso no seu interior. Um barulho despertou-me do meu devaneio e olhei para cima da colina na direção de onde parecia ter vindo. Ouvi o mesmo som outra vez, um choro agudo como um miado. Parecia vir de cima, de uma fenda na rocha, perto do cume do monte. Larguei o cesto no chão e comecei a correr para cima. Gailey, gritei, anda cá, alguém abandonou um bebê. O barulho de alguém a abrir caminho apressadamente pelo mato e a murmurar imprecações precedeu-a, morro acima, conforme ela se debatia no meio dos arbustos emaranhados na encosta. O seu rosto claro estava afogueado e contrariado e tinha galhos e folhas pelos cabelos. O que é em nome de Deus? Começou a dizer e em seguida veio correndo. Pelo sangue de Cristo, põe-o no chão. Apressadamente tirou o bebé dos meus braços, colocou-o no lugar onde eu encontrara numa pequena depressão na rocha. O buraco, raso e liso, em forma de bacia, tinha menos de 1 metro de largura. Num dos lados do buraco havia uma tigela rasa de madeira, cheia até metade com leite fresco. E aos pés do bebé via-se um pequeno ramo de flores silvestres, amarrado com um cordão vermelho. Mas ele está doente, protestei, inclinando-me para a criança outra vez. Quem iria deixar uma criança doente aqui em cima, sozinha? A criança encontrava-se claramente muito doente. O rostinho contraído estava esverdeado, com profundas olheiras, e os pequenos punhos sacudiam-se fracamente sob o cobertor. A criança deixara-se cair frouxamente quando lhe pegara. Admirava-me que tivesse tido forças para choramingar. Os pais dela, Gailey disse laconicamente, segurando-me pelo braço, para me impedir de pegar novamente na criança. Deixa, vamos embora. Os pais dela? Exclamei indignada. Mas é uma troca, disse com impaciência. Deixa, anda, já. Arrastando-me com ela, fugiu pelo mato. Protestando, seguia ladeira abaixo, até chegarmos afogueadas e arquejantes ao sopé da colina, onde a obriguei a parar. O que é isto? Indaguei. Não podemos simplesmente abandonar uma criança doente assim a céu aberto? E o que queres dizer com uma troca? Uma troca, disse irritada. Com certeza sabes o que é uma troca. Quando as fadas roubam uma criança humana, deixam uma das suas no lugar. Sabes que é uma criança trocada porque ela chora e se queixa o tempo todo e não cresce nem se desenvolve. Claro que sei o que é, disse eu, mas não acreditas nesses disparates, pois não? Lançou-me um olhar rápido e estranho, cheio de cautelosa suspeita. Em seguida, as linhas do seu rosto relaxaram-se, assumindo a sua expressão normal de divertido cinismo. Não, não acredito, admitiu, mas as pessoas daqui acreditam. Olhou nervosamente para o alto da encosta, mas não se ouviu mais nenhum barulho do buraco na pedra. A família deve estar por perto, vamos embora. Relutantemente, deixei que me puxasse em direção à aldeia. Por que a colocaram lá em cima? Perguntei, sentada numa pedra para descalçar as meias antes de atravessar um pequeno riacho. Será que esperam que o povo pequeno venha curá-la? Ainda estava preocupada com a criança. Parecia terrivelmente doente. Não sabia o que havia de errado com ela, mas talvez fosse possível ajudar. Talvez eu pudesse deixar Gailey na aldeia, depois voltar para ir buscar a criança, mas teria de ser logo. Olhei para o céu a leste, onde nuvens cinzentas e carregadas escureciam rapidamente o dia com um tom púrpura. Uma claridade rósea ainda podia ser vista a oeste, mas não devia restar mais do que meia hora de luz. Gailey passou a alça de corda trançada do seu cesto pelo pescoço, arregaçou as saias e entrou no riacho, estremecendo com a água fria. Não, disse. Ou melhor, sim. Esta é uma das colinas de fadas e é perigoso dormir ali. Se deixares uma troca de um dia para o outro num lugar assim, o povo pequeno virá resgatá-la e deixará a criança humana que roubaram no seu lugar. Mas não o farão porque não é uma troca, insisti, prendendo a respiração ao toque da água de neve derretida. É apenas uma criança doente. Pode muito bem não sobreviver a uma noite a céu aberto. Não sobreviverá, disse ela secamente. Estará morta pela manhã. E peço a Deus que ninguém nos tenha visto perto dela. Parei bruscamente no meio do ato de calçar os sapatos. Morta? Gayle, vou buscá-la. Não posso deixar a criança ali. Virei-me e comecei a atravessar o riacho outra vez. Ela agarrou-me por trás e fez-me cair de cara na água rasa. Debatendo-me e arquejando, consegui ficar de joelhos, salpicando água em todas as direções. Gayle estava parada no meio do riacho, com água até à barriga das pernas, as saias ensopadas, fitando-me com raiva. Sua maldita inglesa idiota, gritou. Não há nada que possas fazer, estás a ouvir? Nada. Aquela criança já está praticamente morta. Não vou ficar parada aqui e deixar que arrisques a tua própria vida e a minha por alguma ideia maluca da tua cabeça. Bufando e resmungando, baixou-se, pegou-me por baixo dos braços com as duas mãos, fazendo-me levantar. Claire, disse ansiosamente, sacudindo-me pelos braços, ouve, se te aproximares daquela criança e ela morrer, e ela vai morrer, acredita, já as vi assim, a família irá culpar-te por isso. Não vês o perigo que isso representa? Não sabes o que dizem a teu respeito na aldeia? Fiquei parada, tremendo, na brisa fria do pôr do sol, dividida entre o seu óbvio pânico pela minha segurança e a ideia de uma criança desamparada, morrendo aos poucos, sozinha no escuro, com flores silvestres aos pés. Não, respondi, sacudindo o cabelo molhado do rosto. Gayle, não, não posso. Terei cuidado, prometo, mas tenho de ir. Livrei-me das suas mãos e virei-me na direção da margem oposta, tropeçando e chafurdando nas sombras incertas do leito do rio. Ouviu-se um grito abafado de exasperação atrás de mim, seguido de uma frenética agitação de águas na direção oposta. Bem, pelo menos ela não me atrapalharia mais. Escurecia rapidamente e abri caminho pelo mato emaranhado o mais depressa que pude. Não tinha a certeza se conseguiria encontrar o monte certo, se escurecesse antes de o alcançar. Havia vários por perto, quase todos da mesma altura, e com fadas ou sem fadas, a ideia de ficar a vaguear por ali sozinha no escuro não me agradava mesmo nada. A questão de como eu faria o caminho de volta ao castelo, com o bebé doente, era algo que resolveria quando chegasse o momento. Encontrei o monte finalmente, ao avistar o grupo de lariços jovens que me lembrava de ter visto no sopé. Já estava quase completamente escuro agora, uma noite sem luar, e eu tropeçava e caía com frequência. Os lariços permaneciam juntos, conversando baixinho na brisa noturna, com estalidos e cliques e suspiros sussurrados. O maldito lugar é assombrado, pensei, ouvindo a conversa das folhas acima da minha cabeça, enquanto serpenteava no meu caminho pelo meio dos troncos esguios. Não me surpreenderia se encontrasse um fantasma atrás da árvore seguinte. Mas fiquei admirada, na verdade fiquei apavorada, quando um vulto sombrio saiu de trás da árvore e me agarrou. Deixei escapar um grito agudo e comecei a bater-lhe. Meu Deus, exclamei, o que estás aqui a fazer? Encolhi-me por um instante contra o peito de Jamie, aliviada de vê-lo, apesar do susto que ele me pregara. Segurou-me pelo braço e virou-se para me levar para fora da floresta. Vim buscar-te, disse ele, a voz baixa. Vim ao teu encontro, porque já estava a anoitecer. Encontrei a Gayle Duncan perto do riacho de St. John e ela disse-me onde estavas. Mas o bebé, comecei, virando-me para o monte. A criança está morta, disse, puxando-me de volta. Eu fui lá primeiro para ver. Seguiu então, sem objeção, perturbada com a morte da criança, mas aliviada pelo facto de que não teria, afinal, de enfrentar a subida até ao Pico das Fadas ou o longo trajeto de volta, sozinha. Oprimida pela escuridão e pelas árvores sussurrantes, não disse nada até atravessarmos o riacho outra vez. Ainda molhada da imersão prévia, não me dei ao trabalho de descalçar as meias e atravessei para o outro lado de qualquer maneira. Jamie, ainda seco, continuou assim, saltando da margem para uma pedra no meio do riacho que se destacava acima da corrente, depois dando um pulo para o meu lado, como um atleta de salto em comprimento. Tens ideia de como é perigoso andares por aí sozinha à noite, Sassenach? Indagou. Não parecia zangado, apenas curioso. Não, quero dizer sim. Desculpa se te deixei preocupado, mas eu não podia deixar a criança ali, simplesmente não podia. Sim, eu sei. Abraçou-me rapidamente. Tens um bom coração, Sassenach, mas não fazes a menor ideia daquilo com que estás a lidar aqui. Fadas, hã? Eu estava cansada e perturbada com o incidente, mas disfarcei com petulância. Não tenho medo de superstições. Ocorreu-me um pensamento. Acreditas em fadas, bebés trocados e tudo isso? Ele hesitou por um instante antes de responder. Não, não, não acredito em tais coisas. Embora duvide que fosse passar a noite numa colina de fadas, ainda assim. Mas sou um homem educado, Sassenach. Tive um tutor alemão em casa do Dagel, muito bom, que me ensinou latim e grego e tudo mais. Mais tarde, quando fui para a França aos 18 anos, bem, estudei história e filosofia e vi que o mundo era muito mais do que charnecas e ravinas e monstros no lago. Mas estas pessoas... Esticou um dos braços, abrangendo a escuridão atrás de nós. Nunca estiveram a mais de um dia de distância de onde nasceram, exceto por alguma coisa importante, como um encontro do clã. E isso, talvez duas vezes na vida. Vivem entre os vales estreitos e os lagos e não sabem mais nada do mundo além do que o padre Bain lhes diz ao domingo na igreja. Isso e as histórias antigas. Afastou um galho de amieiro e eu curvei-me para passar por baixo. Estávamos no trilho de veados que eu e Gayle seguíramos horas antes. Senti-me encorajada pela nova evidência de que ele sabia orientar-se mesmo no escuro. Longe do monte das fadas, falou com a voz natural, apenas parando, ocasionalmente, para afastar algum mato do caminho. Essas histórias não passam de diversão nas mãos de Guilhem, quando ele se senta no salão a beber vinho do Reno. Seguiu à minha frente pelo caminho em descida e sua voz flutuava de volta para mim suave e enfática no ar frio da noite. No entanto, aqui, e mesmo na aldeia, é diferente. As pessoas vivem de acordo com essas histórias. Acredito que haja uma certa verdade por trás de algumas delas. Pensei nos olhos cor de âmbar do monstro do lago e imaginei que outras seriam verdadeiras. E outras, bem, a sua voz tornou-se mais baixa e tive de me esforçar para ouvi-lo. Para os pais daquela criança, talvez os console um pouco acreditar que foi a criança trocada que morreu e pensar no seu próprio filho, saudável e contente, a viver para sempre com as fadas. Chegámos aos cavalos e em meia hora as luzes do Castelo Leor brilhavam na escuridão, dando-nos as boas-vindas. Nunca pensei que consideraria aquela construção inóspita um posto avançado da civilização, mas naquele momento as luzes pareciam as de um farol de iluminação espiritual. Só quando nos aproximámos é que percebi que a impressão de luz se devia à fileira de lanternas acesas ao longo do parapeito da ponte. Aconteceu alguma coisa, disse eu, virando-me para Jamie, e vendo pela primeira vez na luz, percebi que ele não estava a usar a sua habitual camisa poída e o quilt encardido. A sua camisa de linho imaculadamente branca brilhava à luz das lanternas, e o seu melhor e único casaco de veludo estava dobrado sobre a sela. Sim, disse assentindo com a cabeça. Foi por isso que fui buscar-te. O Duque finalmente chegou.